O que a gente percebeu ultimamente, o mais legal é que o que a gente consegue fazer quando a gente entende não os posicionamentos, as ideologias, mas as regras da política. É tão importante quanto esquerda ou direita, assim. Se você consegue entender as regras, você consegue entender como que a coisa funciona. E aí você tem uma perspectiva de verdade, assim, para que serve o sistema. E, não só pelo que ele serve, mas pelo que ele poderia servir, assim, dentro dos seus sonhos políticos, sabe? O sonho societário, né? Como que a gente gostaria que as coisas fossem organizadas e não como elas se organizam. Eu sou Carlos São Galdino e hoje trago como convidados Júlia Carvalho, do Lab Hacker. Gustavo Alencar, aqui também do Lab Hacker. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada, a questão é complicada. Quero ver a decisão. Hoje o tema é hacking político. Para começar, é importante a gente falar um pouco sobre cultura hacker para quem está de fora, porque como sou podcast, sou formado, sou da área de tecnologia e o Diógenes também é dessa área e acaba tendo participação de muita gente da área de tecnologia, é comum que esses termos sejam bem naturais para nós, né? Mas quem está ouvindo não necessariamente não precisa ser dessa área também, de tecnologia. Esse podcast é para qualquer um que se interesse pelo assunto de política. Então, o conceito de hacker vem da palavra inglesa hack. Segundo a Wikipédia, diz que é cortar grosseiramente, que pode ser fazer, pode ser entendido como gambiarra. Pode ser. Então, esse seria o conceito de hack. Então, ao pé da letra, o hacker inicialmente seria um criador de gambiarras. Só que esse conceito foi se expandindo. Ele teve uma certa época que passou a ser encarado como uma coisa, como alguém que é apaixonado por alguma área específica do conhecimento. E, inclusive, eu gosto mais desse conceito, o que abrange também os hackers do software livre, das origens, a turma do Richard Stallman. Né? Eram programadores apaixonados por programação, e essa paixão por uma área do conhecimento dá, ao mesmo tempo que dá um interesse, uma curiosidade para aprender mais, também dá uma abertura muito grande, uma abertura para compartilhamento daquele conhecimento com outras pessoas que demonstrem ter essa mesma paixão. Então, essa cultura de compartilhamento de conhecimentos, ela existe mesmo antes da internet. E nesse conceito, dá para existir, existem hackers de todos os tipos, não necessariamente restrito ao universo de tecnologia. Pode ter hacker da medicina, hacker da engenharia, hacker político. Legal, acho que é isso. Então é essa ideia. E tem os sistemas, né? Tem toda a cadeia das complexidades e as gambiarras. Então acho que a gambiarra política é isso. É um cara que ele estuda tanto a política que ele consegue jogar o jogo da política a favor dele, mas não com as regras que já estão estabelecidas. Ele cava as regras que ninguém tá vendo direito, mas que elas são possíveis também. Então é tipo um hack para o bem, assim, um hack político do bem. A questão do hack político, né, essa questão do compartilhamento, que é sempre bem bastante importante nesse tema, é interessante para a gente para conseguir levar de certa forma algum tipo de informação que seja totalmente institucional da política, né? Essa coisa que são as regras, como que tramita, e isso dá uma quebra, né, de como que a gente entende, como que a gente absorve a questão das informações sobre política na nossa vida. O hack é importante por causa disso, né? Eu acho a questão do compartilhamento de informação, da troca de informação entre essas redes, sempre muito importante. E agora que eu me dei conta de uma coisa, né, de uma gafe grande minha, de definir o que é hacker, tendo como convidados gente do Lab Hacker. Acho que vocês teriam mais propriedade para tratar disso, né? Não, foi bom, tudo bem. Não, acho que é uma definição tão ampla, né, que acho que qualquer pessoa Sim. poderia estar definindo aí da forma que ela acha que seja mais conveniente, né? Tem gente que entende sobre roubar coisas, invadir coisas, né, que também tem esse significado, né? E tem uma outra galera que entende sobre de outras formas, né? Essa questão de você se aprofundar sobre um sistema, né, e conseguir modificar ele da sua forma. E é isso, se a gente fosse falar de hacker, a gente ia começar a falar o que é o hack pro lab hacker, sabe? Então, acho que foi bom você dar uma geral, assim, do que é. Eu acho que o hacker, hoje em dia, ele está mais associado ao aquele princípio de faça você mesmo, né? O do it yourself. E o compartilhamento do conhecimento, né? Uhum. Acho que essa é a definição mais forte de hoje. Sim, não. Aqui no Lab Hacker a gente usa bastante essa ideia do faça você mesmo, né? E o compartilhamento é sempre bem forte. Sei, o hack acho que é uma das coisas mais importantes, assim, que eu vi até hoje, que as pessoas poderiam aprender para começar a gostar e entender política. Assim. A gente tem um sistema duro que a gente não consegue sacar qual que é o lugar das coisas, nem aonde se conecta com a gente. E quando a gente fala de hack político, a gente consegue entender assim, o quão é importante você desvendar por você mesmo e você ir atrás das informações para poder entender as minúcias. E sacar, por exemplo, essa coisa de lei de iniciativa popular. O poder de você, quando você percebe que você pode escrever uma lei e mandar ela para o Congresso e que ela vai tramitar lá, isso é assim, uma coisa muito grande e incrível, que parece super não factível. Só que a partir do momento que você vai lá, escreve e entende assim, que tudo que existe hoje nesse sistema está dentro de emendas, dentro de artigos, dentro de, não sei, palavras assim, formuladas, você consegue perceber que aquela criação ali também pode ser sua. E ela é, assim, palpável, sabe? Então, quando a gente vai lá e faz oficina do jogo, da política, do legislativo, e aí até as crianças conseguem escrever as leis e mandar ela para a Câmara dos Vereadores da cidade delas, é uma coisa poderosa, assim. Que acho que se todo mundo fizesse isso um dia, assim, ia conseguir sacar que não é, assim, sociedade civil e Estado não é uma coisa tão separada, sabe? Tipo, esse sistema todo, ele é, assim, um espelho, sabe? Ele é muito do que ele é hoje, é pelo distanciamento que a gente tem dele, e que essa coisa de se apropriar desses trâmites, dessas regulamentações, estatutos e tudo mais, é uma potência enorme, assim. Então, o hack, ele se torna uma resistência, assim, uma forma de guerrilha contra uma coisa que, a princípio, seria impossível de ser interferida. E o interessante dessa visão é que isso mostra um pouco o que é a política do ponto de vista hacker, né? Sim. Que a política acaba sendo nada mais do que um sistema, né? E que, como sistema, você tem poder sobre ele à medida que você conheça o seu funcionamento, né? Uhum. É bem por aí. Um exemplo legal sobre isso que a Júlia falou é em agosto de 2015, ano passado, né? Gavião Peixoto, interior de São Paulo, Monte Carmelo, interior de Minas, e chegamos até Brasília, né? E na cidade de Gavião Peixoto, é uma cidade pequena aqui do interior de São Paulo, tem 4.500 habitantes, mais ou menos. E lá a gente fez o jogo da política com os jovens da cidade, que era para formular uma lei, né, de iniciativa popular, fazendo eles jogarem, né? Então, levanta-se os problemas da cidade, né? E eles decidem o que vai ser criado, né? Sobre o que vai falar essa lei, sobre como que vai falar essa lei. No caso, quem dá na oficina ali vai só ajudando eles a formularem esses processos. Né? E isso é criado, né, um documento da lei que eles criaram no jogo, brincadeira, numa oficina, e a partir disso é levado à Câmara dos Deputados, né? Dos vereadores, no caso. É muito interessante, assim, a forma como que eles se empoderam, né? Nessa viagem do ônibus hacker, assim, que a gente fez, a gente viu como que é importante esse empoderamento do jovem na política. Quando ele sabe, ele vê o que ele pode fazer dentro do sistema, né? Dentro do sistema, da parte boa do sistema, né? Que é essa questão de que eu posso mudar, eu posso ir lá e fazer, eu mesmo, eu não preciso esperar, sabe? Então, essa coisa do faça você mesmo aí, incluída dentro de um processo de sistema que traz uma mudança, né? É muito interessante. Acho que, assim, essa história, né, de você pensar o sistema e você entender, é uma puta forma de resistência, assim, e é factível e você consegue interferir de forma prática nas coisas. E acho que a maior prova disso, assim, que a política hoje, ela não é principalmente o poder, assim, se as alianças que você faz, os acordos silenciosos, os acordos que não aparecem nas notícias e tal. É o Cunha, assim. O Cunha é o maior hacker da política que a gente tem hoje dentro do Congresso. Que é o cara que ele entende tanto que ele faz o que ele quiser, assim. Ele sabe mais que todo mundo, dá pra ver. Ele fecha as comissões, ele entende que ele pode fazer ou não mais que todo mundo. Então, uma coisa, assim, que a gente pode admirar nele é isso. entender como que faz pra você... É, ele conhece todas as brechas, né? É, pra você ser um cunha do bem, assim. Que é isso, se a gente tem uma câmera que não tá aprovando as coisas que a gente precisa aprovar, a gente tem a obrigação de saber tanto quanto cunha, sabe? Pra poder fazer o jogo dele virar contra ele, né? Sim, eu lembrei agora de roteiro clichê de filmes sobre hacker. Você tem uma empresa, uma corporação, uhum, que tem um funcionário daquela empresa de redes, e ele é o vilão da história fazendo ações hackers dentro da empresa, enquanto tem um grupo de hackers externos. É mais ou menos o que está acontecendo, né, hoje, né, com o Cunha sendo esse funcionário que ele está dentro do sistema, alterando o sistema para benefício próprio. É uma boa analogia. Exatamente. É bem isso mesmo, eu acho também. É curioso até de saber, né? De ver, de enxergar dessa forma. É isso, assim, se você soubesse tanto quanto Cunha, como que você faria o hack, né, do sistema político? Se você estivesse lá dentro, na posição dele, você manjasse tudo, sabe? Acho que é isso que a gente também tinha que começar a pensar, a simular, sabe? A propor, assim. Tipo, como que com o que existe hoje a gente consegue modificar as vírgulas e criar uma nova coisa que é super positiva, sabe? Começar do zero é mais difícil, assim. Mas como que a gente pega o que existe e torna um bom lugar, assim? Uma boa política para as minorias e para as maiorias também. Pois é, o hacking, eu acho que hoje em dia está sendo mais possível do que era antigamente, né? Na política. Graças às formas de organização da sociedade, devido à conexão que está se permitindo. Quase todo mundo hoje tem smartphone, a internet, né? E a transparência também nos governos. Eu acho que isso pavimenta o caminho que permite uma boa eficiência dessa abordagem hacker na política. E é uma coisa assim, ingrata, porque quando você pensa, sei lá, numa empresa, né, no poder público e tal, quando você fala hack, agora acho que não mais, assim, mas antes ficava uma coisa como se você realmente fosse interferir contra a vontade daquela instituição, né? Tipo, você vai hackear de qualquer jeito, porque você é um hacker, sabe? Só que hoje, tipo, eu não vejo mais o governo tendo essa posição. Tipo, eles querem ser hackeados, sabe? Os hacks são importantes pra eles porque são uma espécie de controle social. É a validação que a população, a sociedade civil toda tá participando, tá interferindo no processo e tá validando as ações deles, né? Tá falando, tipo, ó, isso daqui, ó, olha só, isso daqui é ruim. Esses dados aqui comprovam que isso daqui não tá funcionando. Isso daqui não serve pra gente. Ah, isso daqui serve, isso daqui é bom, mas poderia ser melhor, sabe? Então, não sei, é legal ver isso também, assim, que quando rola hackathon, hack day, no Tribunal de Contas da União, na controladoria, assim, tudo isso é muito bem-vindo, assim. E é uma forma que acho que é uma outra linguagem, sabe, para chamar principalmente as gerações mais novas para poder participar disso, para poder colocar as ideias ali também, poder tornar o ambiente mais criativo, assim, mais usável, né, por outras pessoas e não aquela coisa engessada, dura, tradicional que hoje é. E é um grande potencial isso, né. Um exemplo prático aí que tá rolando agora, que começou a ser divulgado agora até na TV, né? É sobre a urna eletrônica, né? A segurança da urna eletrônica. Eles estão fazendo um chamamento aberto, público, né? Para que você tente invadir o sistema da urna eletrônica, né? Para ver o quanto ela é segura ou não. Isso é uma questão importante até, porque rondou aí essas questões de fraude, né? Nas eleições e tudo mais. Então você faz essa participação popular, essa questão de abertura popular, para que pessoas que estão fora desse sistema de criação aí da política institucional, né, entrem nele e vejam quais são as falhas, né, quais são as melhorias que podem ser feitas e tudo mais. Então é um exemplo prático aí do que está acontecendo nesse meio aí, né? E vários hackathons acontecendo, né? Vocês poderiam definir para o ouvinte o que é um hackathon? Eu, particularmente, nunca participei de um hackathon, né? Eu sou, talvez, não seja a melhor pessoa para definir isso. Mas pelo que eu entendo, assim, do pouco que eu entendo, é basicamente quando você chama faz uma pessoa que tem intenção em participar de um certo tema e elas desenvolvem algum processo para melhorar aquilo, né? Então, teve o Tribunal de Contas da União, que o pessoal do Lab aqui participou, do Tribunal de Contas da União de Recife, se eu não me engano. E é isso, né? Você chama uns grupos de pessoas que trabalham junto, diante de um tema, para que se melhore esse tema, né? Então, tem várias definições para o que pode ser feito num hackathon, né? Mas é basicamente isso. Você junta um grupo de pessoas que tem afinidade com o tema, seja ele o tema que for definido aí pela pessoa que está organizando o hackathon, e aí você cria sistemas, cria programas, cria meios e metodologias para que isso seja melhorado, né? É, o hackathon é como se fosse um jam, ou uma espécie de oficina de design thinking, assim, com muitas pessoas de áreas diferentes. Então eles formam grupos e é isso, eles estão dentro de algum órgão específico, quando é com o poder público, né? E aí eles apontam os problemas que eles têm, ou o objetivo de, por exemplo, o Tribunal de Contas foi para melhorar um aplicativo deles, que eles tinham, que era sobre a contabilidade e tal, não sei o quê. E aí os hackers foram lá e melhoraram ele, funcionava. Mas às vezes é uma coisa mais ampla. Eu, por exemplo, identificar falhas dentro daquele lugar, tipo, problemática. E aí você cria uma espécie de laboratório por um dia e não sei quantas horas você tem que ter protótipos que possam resolver aquilo. E posteriormente são implementados. Então, é uma coisa bem famosa. Toda hora tem hackathon, assim, não é? Agora o Hacker Club faz, o pessoal do Hack Lab também, não Lab Hacker, Hack Lab. Ah, tem esse também. Tem uma concorrência de vocês mudando só a ordem. Não chega a ser concorrência, né? Porque o Hack Lab é mais. É como se fosse uma empresa mesmo, sabe? O Lab Hacker é uma ONG, uma instituição, né? Então tem essa diferença. Os caras trabalham para desenvolvimento de software mesmo e tal. É, de uma forma mais, como que eu diria, empresarial, sabe? A gente é mais a questão institucional de ONG mesmo. Tá tendo agora um hackathon, até que eu tô aqui no grupo do Telegram. Tem uma participação no combate à corrupção, né? Um hackathon de combate à corrupção e tudo mais. É um grupo aberto, inclusive. No Ministério da Justiça. Se vocês quiserem entrar pra ver depois, é uma boa coisa a se fazer. É um grupo aberto do Telegram. O hackathon, ele pode tanto ter uma abordagem discursiva quanto uma abordagem técnica, né? De criação mesmo de software, não é isso? Pelo que eu entendi? Sim. Ele levanta. É levantada uma problemática, né? Em conjunto para que se dê uma alternativa a esse problema. É basicamente isso. Vocês dois são do Lab Hacker, vocês fazem parte. Como é que funciona? A pessoa faz parte oficialmente ou é como uma associação informal, no caso de participação de colaboradores? Então, isso é um pouco difícil de definir, assim, porque o Lab, ele nasceu de uma rede que chamava Transparência Hacker, e essa rede ela é composta por muitas pessoas, assim, que a gente não sabe nem direito, por exemplo, na lista do Google Group, quem é que tá ali dentro, porque tem mais de 1.000 pessoas. É uma galera, assim, que participa, às vezes, eventualmente, mas às vezes também não. Então, o Lab, ele foi a formalização dessa rede. Então, a partir do Lab, nasceu o ônibus Hacker, a Kombi Hacker, a história dos Hack Days, dos Hackathons, assim. Então é tudo meio interligado, mas ao mesmo tempo o ônibus é independente, então o pessoal da Transparência Hacker também usa ele. E aí o que acontece? O Lab tem as pessoas que estão lá todo dia, que participam mais formalmente, assim como você disse, mas tem as pessoas também que elas não estão lá sempre, mas elas fazem parte de certa forma, assim, porque elas estão... vez ou outra, trazendo projetos e propostas para a gente desenvolver lá dentro. Eu acho que também o Lab é um espaço aberto, né? Para que a galera do Transparência Hacker venha aqui trabalhar junto, né? E diante a isso, essas pessoas que trabalham aqui formalmente, né? No caso eu sou o designer do Lab, né? Então, tudo que condiz a design aqui dentro do Lab, eu estou fazendo parte. Junto com todo mundo, assim. Então a gente é um grupo de pessoas aqui que se reúne todo dia para desenvolver os nossos projetos, né? E além disso, tem a galera que vem de fora e traz projeto aqui para dentro, né? Ou para que seja desenvolvido junto com o pessoal aqui, pelo potencial técnico e tudo mais, ou que venha com uma ideia, sabe? Alguma coisa assim. Agora a gente abriu um processo de residência hacker aqui. A gente está escolhendo 4 pessoas para vir trabalhar aqui diariamente com a gente para desenvolver o projeto deles, né? Então eles vêm com uma ideia, a gente vai aprimorando a ideia deles, dando subsídio. É como uma incubadora, né? De certa forma. É uma incubadora, mas que leva mais pro lado da autonomia deles daqui para frente, sabe? Porque o que foi percebido aqui no Lab? Os melhores projetos do Lab são quando as pessoas trabalham aqui dentro. Quando a gente partia para dar oficina, alguma coisa assim, o resultado que a gente esperava não era o mesmo que a gente obtinha, né, depois das oficinas. Então a gente falou, quem trabalha aqui dentro, quem vive o Lab Hacker aqui dentro, sempre leva para fora, né, as experiências que pegam aqui. Que nem, né, no meu caso, eu comecei a trabalhar aqui e a partir disso eu escrevi um edital para o Agente de Governo Aberto, que é um programa aqui da Prefeitura de São Paulo. E hoje eu sou agente de governo aberto, dou aula de transparência pública e tudo mais, né? Oficinas, né? Então, essa coisa que eu aprendi aqui dentro, eu tô levando para fora, sabe? E aí, ainda mais outros projetos que vêm aí entrando em paralelo, sabe? As coisas que são feitas aqui no Lab. Então, o Lab é isso, ele é um espaço aberto de trabalho e colaboração, sabe? Não é bem um co-work ainda, né? Ainda é diferente dessa ideia de co-work, mas... Ele é um espaço aberto, né? Uma residência que abriga esses hackers aí. Então, o Lab é um laboratório de política que trabalha com essa intersecção política e tecnologia, e projetos com educação também, comunicação. Então, lá a gente tem, de um lado, uma galera que é totalmente, assim, hackers de computador mesmo, que mais junto do software livre, tecnologias, e tem a galera da Humanos, que sou eu, assim, mais eu e outras pessoas. Então, eu, por exemplo, lá desenvolvo jogos sobre política, que são todos analógicos, são presenciais. É uma forma também da gente dar esse poder para as pessoas, para elas entenderem como que elas usam o sistema a favor delas, para elas conseguirem efetivar as vontades políticas delas. Gu, conta um pouco do seu projeto de Lambda. Pois é, o projeto do Agente de Governo Aberto, né, que é esse que a Ju citou, chama Lambi Lambi da Transparência. Né? Lambi Lambi é aquele processo de colagem de cartaz de rua, sabe? Que você coloca a cola atrás e na frente, né, do cartaz e fixa ele em algum poste, alguma parede e tudo mais. E a gente pega, eu dou oficinas aqui nos CEUs aqui de São Paulo, né, que são centros educacionais, né, centros unificados de educação e tudo mais. Alguns CEDESPs, são outros centros de educação também. Vários equipamentos da prefeitura, né? Eu percorro ele durante 4 dias, né, para que a gente faça uma oficina de transparência pública. Então, o que a gente faz? A gente abre uma planilha de transparência pública do município de São Paulo, ou usa algum dado de transparência pública dos portais, né, de transparência que São Paulo tem, e a gente transforma isso num texto de cartaz. Né? E esse texto de cartaz a gente trabalha em alguns softwares livres de edição de imagem e tudo mais, para que seja colado, né, nas ruas e tudo. Só que a verdadeira intenção desse projeto, além da distribuir os dados de transparência pela cidade de uma forma mais democrática, né, que o cartaz ele de Lambi Lambi é totalmente democrático, ele fica na rua, qualquer um que tem acesso a ele, qualquer pessoa mesmo tem acesso a ele, porque a ferramenta dele é o próprio espaço urbano, né? Então a gente tem, além disso, a inclusão dos jovens, né? Eu trabalho com bastante jovens, né, nessa questão, que vem com aquele ódio político, sabe? Aquela questão de, nossa, mas política é ruim, ou não serve pra nada, ou os caras só estão aqui pra roubar, e blá blá blá, blá blá blá, que é toda aquela conversa que a gente está acostumado aqui no Brasil, infelizmente, né? E eu venho pra desconstruir isso, mostrar pra eles que o sistema rola de uma maneira que ele pode ser agregado, ou ele pode se repelir, e o sistema continuar trabalhando de forma pra não agregar ele, sabe? Então, gera várias discussões nesses encontros aí. E pelo que eu venho tendo como resposta, né, dessas oficinas, é uma galera que tem criado um interesse assim, sobre os temas e tudo mais. Me fazem perguntas, criam grupos de conversa sobre e tal. Então, tá bem legal, assim. E abrange uma gama de idade muito grande também. Eu já dei aula para crianças de quinto ano até adultos, sabe? 40, 50 anos já. Então, é bem legal. É muito legal o projeto. Bacana. Então, e aí é meio isso, assim, a gente tem coisas que não mexem muito com o digital, mas ao mesmo tempo tem muitas outras que eles desenvolvem plugins, aplicativos e tal, mexe mais com as outras partes, assim. Mas a ideia do Lab é essa coisa do hack de distribuir as informações e poder possibilitar que as pessoas entendam que elas podem sempre reproduzir as coisas, que são as tecnologias, né? Elas podem se apropriar delas e fazer outras coisas com elas, né? Não só aquilo que é oferecido. Então, o Ônibus Hacker é um exemplo legal. Toda vez que a gente leva oficinas, são sempre conteúdos que podem ser apropriados. Aí tem a história das oficinas de móveis de papelão, tem a coisa do lockpicking, que gera discussão de, tem portas que estão fechadas, tem portas que estão abertas. Mas se você soubesse abrir todos os cadeados, que portas que você tem que manter fechadas e que portas que tem que aprender a abrir, né? Então é um pouco isso, assim. E a história do jogo, a gente tem muitos jogos, né, que falam sobre isso de maneiras diferentes, assim, tem... Os jogos mais longos, que são mais uma vivência, tipo, oficinas de muitas horas e tal, que a pessoa de verdade se coloca no lugar do político e experiencia aquela visão de o que ele faz no dia a dia, né? E como que, se ela estivesse lá, ela agiria. E aí tem vários insights legais. As pessoas repetindo o que já acontece hoje, tipo, as coisas negativas. Mas também elas descobrindo onde que estão, né, as brechas para poder fazer diferente. Aí também tem os jogos que são mais assim para um chama a gente, para entender como que a gente fala também com a galera que não tá querendo saber de política. A conversa continua no próximo episódio do Politicast.